sexta-feira estou a fim de beber. No meu camarote só vai dar eu e você. Uísque, black label, absolute e Xandô. Champagne do mais caro, exclusivo é o garçom. Passou da meia-noite e a balada esquentou. Depois da festa a gente vai poder fazer amor. Aqui no camarote rola charme e ostentação. Você sensualizando faz vibrar meu coração. Ei, bora beber. Champagne do mais caro, exclusivo é o garçom. Passou da meia-noite e a balada esquentou. Depois da festa a gente vai poder fazer amor. Aqui no camarote rola charme e ostentação. Você sensualizando faz vibrar meu coração. Ei, bora beber. Ei, bora beber. Ei, bora beber. Ei, bora beber. Hoje é dia de festa, vamos botar pra ferver. A noite é uma criança, tudo pode acontecer. Ei, bora beber, ei, bora beber, ei, bora beber, ei, bora beber. Hoje é dia de festa, vamos botar pra ferver. A noite é uma criança.